Favela o som. Salve maloca, é nós que tá. Favela o som. Salve maloca, é nós que tá. Favela o som. Salve maloca, é nós que tá. A cura pra doença do sistema é desse jeito. Budinai na cena, maloqueiro mesmo esquema. Vida longa pra favela, não amanhece quem dá duelo. O bicho invade na miúda, procura, não acha nada. Bate forte, treme as caixas, chama trilha da função. Salve quebrado, é o som, play, bate ouvir. Liga que é de trão, fortalecendo a resistência. Esperança pros moleque, uma responsa pelo certo. Quem ouve, jamais esquece que é o rap. Estilo maloca, música de preto. Orgulho da raça tem que ser trago no peito. Bate forte o bumbo é tio, estremece o chão. Explosão letal, sistema 5 megatons. Som, salve maloca, é nós que tá na cena, é o som. Bate forte tio, estremece o chão. Som, salve maloca, é nós que tá na cena, é o som. Som, salve maloca, é nós que tá na cena, é o som. Sei, meu mundo é esse, não posso fugir daqui. Também não vim pra assistir, é uma missão a cumprir. Os moleque na quebra envolvendo na rua, sem futuro. A chance é nula, cotidiano é normal. Tem que ver lá mais um truta, aonde a vida não tem valor. No som de escrever em verso e prosa, formando bagulho, virou estatística no fim da história. É a dor da mãe, o filho no chão. A cena deu rua, mistura lágrima com sangue ali. Mas o cifor no flow é que baque. Meu pai perdeu o domínio, ele já sabe que a passagem é só de ida e não tem volta. Viaja agora, só na saudade. Executivo vê, aplaude na TV, ganha destaca. Favela, sucesso pra reportagem. Som, salve maloca, é nós que tá na cena, é o som. Som, salve maloca, é nós que tá na cena, é o som. Som, salve maloca, é nós que tá na cena, é o som. Da rua é que bate o coração. Pra doença do sistema cura. Favela é o sonho, é desse jeito. Vai velha, miliana, trajetória. Leva uma ideia, sem maldade. Não vou jogar conversa fora. Vim pra somar, negou a ponto. Cê a sigla, estilo favela, periferia. Num corre com os polícia. Olho pro alto e clamo de onde me virá a salvação naquele dia. De que valerá seus dólares, patrão? Verso a rua, Deus proteja lá os moleque da quebrada que curte o som, que bate forte, sem massagem, só pancada. Vai vendo, sente os graves pela, fica no veneno. Agora treme pra sua bola preta, vê, eu te apresento. É tio aqui, favela, o som, play, liga que é de drão, né não? Esse é povinho, tira a própria conclusão. Então estilo rua, e não modinha da TV. No gueto é certo, atitude, tem que ter bom proceder. Tempo, quebrada, esquina, viela, legião. Favela, o som, orgulho, fazer parte dela. Sobe a fura, eu tô somando, preta é coisa de raiz. No improviso da levada, com a rapa sou feliz. Voz ativa, feminina, eu canto uma revolução. Levando em cima da batida demais, na mão Jesus. Coração na humilde, e minha cara toda vou saindo fora. Meu vulgo é preta, Benizinga, minha trilha sonora. Som, salve maloca, é nós que tá na cena, é o som. Som, salve maloca, é nós que tá na cena, é o som. Som, som, salve maloca, é nós que tá na cena, é o som.